ZYJ460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Este programa que você vai ouvir agora é uma reprise. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. E o programa Tema Livre entra no ar hoje tratando de um assunto bem típico dessa época de fim de ano, época de festas, Natal, Ano Novo, excessos. O fim de ano, assim como o Carnaval, é uma época de muitos excessos. As pessoas se excedem na bebida, na comida, nas festas, em tudo, né? Depois começam a apertar o cinto e a preparar os regimes de início de ano. E nós vamos conversar sobre essa questão com pessoas que têm a ver com a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica virou praticamente uma moda. Tem gente que engorda para fazer a cirurgia bariátrica. E nós vamos tratar desse assunto aqui hoje em função do fim de ano e começo de ano, até porque nós já falamos de cirurgias bariátricas aqui no Tema Livre algumas vezes, inclusive com as duas pessoas que estão comigo aqui no estúdio, a Gisele Quimentes, que é psicóloga especializada em tratamento de pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, e a Lauriana Teles, colega nossa, que se submeteu a essa cirurgia há 2 anos e 8 meses. Pelo telefone participa conosco o cirurgião geral e bariátrico, presidente do capítulo regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Mário Vitor Nogueira, a quem eu dou bom dia e pergunto: doutor Mário Vitor, quais são as recomendações para quem já fez a cirurgia bariátrica para esse período de festas? Bom dia, obrigado pelo convite para participar, Luiz Augusto. E eu vou me permitir, se você deixar, discordar do início da sua fala, dizendo que a cirurgia bariátrica virou moda. Por favor, a cirurgia bariátrica não pode virar moda, isso não pode ser dito, porque estimula as pessoas a fazerem exatamente o que você falou, que é engordar a pessoa que está no limite entre operar e não operar. Ela engorda para ser operada. Isso é uma conduta que a Gisele pode falar melhor até do que eu, que não deve ser tomada de maneira nenhuma. Feito esse pedido de desculpas pela discordância, eu queria agradecer a seu convite e dizer que as pessoas operadas, elas devem ter o máximo de precaução com essa época, com as comidas calóricas, muito calóricas, e sobretudo com as bebidas, né? Por duas razões. A primeira delas é que o volume de calorias contido nas bebidas alcoólicas é muito alto. E segundo, é que como se você fez um desvio de intestino, bypass, que é a operação mais comum, você absorve o álcool muito rapidamente, o que pode levar a embriaguez com uma dose pequena de álcool. E segundo, ao dano hepático maior, um dano que já há, evidentemente, no consumo diário de álcool, diário não, mas comum de álcool, né? Quer dizer, todo mundo sabe disso, né? E o doente operado, ele tem, portanto, um risco maior de contrair uma cirrose hepática, uma hepatite alcoólica, portanto, deve se moderar bastante, deve evitar mesmo até a bebida alcoólica. Ô Mário, eu ouvi em algum lugar, gostaria que você confirmasse, que a pessoa que fez a cirurgia bariátrica, o organismo absorve o álcool, o impacto do álcool no organismo dessa pessoa é potencializado 5 vezes, ou seja, uma dose vale por 5, uma dose numa pessoa que não fez a cirurgia vale por 5 numa pessoa, ou o contrário, uma dose numa pessoa que fez a cirurgia vale por 5 numa que não fez a cirurgia. E, ao mesmo tempo, o metabolismo leva, o organismo leva o dobro do tempo para absorver e expelir o álcool. Como é que é? Confere isso aí, não? Bom, esses números eu não tenho dados científicos para te afirmar esses números. Mas eu acho uma boa que isso seja divulgado dessa forma. porque de fato o dano ao fígado é muito maior no paciente operado pelas razões que eu já citei, que são como o álcool cai direto no jejum, não passa pelo estômago nem pelo duodeno, no caso do bypass, do estômago excluído ou grampeado, como o povo chama, esse dano certamente é maior e o metabolismo é diferente, mais agressivo. Agora, esse número exato eu não tenho como te dar, mas seguramente o dano ao paciente operado, não só no reganho de peso, mas como também no metabolismo do álcool, ele é bastante aumentado. Sim. Bom, então o ideal é para a pessoa que fez a cirurgia e que quer brindar, em vez de usar champanhe, brindar com sal de fruta. É essa a ideia? É mais ou menos por aí, você tem razão. O ideal é não ingerir... O ideal é não beber, mas também não você não vai bebida alcoólica. Um paciente que está magro, está se comportando bem, que frequenta a nutricionista, faz as visitas periódicas à nutricionista, que vai tomar uma dose, um brinde, isso aí também não precisamos levar a esse ponto. Mas... Você falou na sua primeira exposição, Mário Vitor, que falou de bebidas em geral, e depois você foi fechando o foco para o álcool. Agora, você tem também as bebidas não alcoólicas, mas que tem uma carga também nociva muito grande, né? Refrigerantes, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa ingestão também. No preparo do paciente, nas visitas que tem que fazer antes da operação, a psicóloga e a nutricionista, e você está aí acompanhado de duas brilhantes, tudo isso é explicado ao paciente, que ele não pode fazer uso de bebida de refrigerantes, mesmo que sejam sem açúcar, pelo conteúdo de gás, né, de gás carbônico, refrigerante gasoso, sim. Líquidos gasosos, que fazem mal, podem prejudicá-lo. No caso dos refrigerantes normais, a carga de açúcar contida no refrigerante é um negócio assim, absurdo, né? E eu tenho recebido diversos doentes, que obesos mórbidos, que confessaram, falaram naturalmente, doutor, eu até como pouco, mas eu tomo uma garrafa de Coca-Cola daquelas grandes, né? 2 litros, né? Sei. Por refeição. Por refeição? Por refeição. Quer dizer, na verdade, a pessoa se alimentava de refrigerante, né? É verdade. Então, a carga de açúcar contida, de sódio, isso quer dizer... Pois é, eu ia colocar nessa questão, Mário Vitor, do sódio. Inclusive, o sódio está no refrigerante zero. Pois é, né? Inclusive porque você falou da carga de açúcar no refrigerante, e o refrigerante zero ou diet, ele não tem o açúcar, mas no caso da Coca-Cola, por exemplo, a quantidade de sódio é muito maior do que no que eles chamam da coca regular, né, da coca exato, normal. Exato. Isso é correto, o que você disse, e no doente que é obeso e já é hipertenso, se fala, não, mas eu tomo Coca-Cola zero. Pô, e daí? A pressão dele vai subir e vai ficar prejudicado o controle da pressão arterial pela carga de sódio, que na Coca-Cola zero é realmente... No refrigerante zero, de uma maneira geral, mas especialmente nesse que a gente... Então, o ideal mesmo é tomar um refrigerante caseiro, que é refrigerante não, refresco suco, caseiro, suco refresco, adoçado com adoçante, né? Um adoçante desse de farmácia que a gente compra. Mas a vida social da pessoa não pode ser interrompida, ao contrário, tem que ser estimulada. Senão todo mundo viveria em reclusão, né? Depois da cirurgia. Exatamente. Isso tudo tem que ser medido com bastante bom senso, acompanhado, o paciente tem que aderir ao tratamento, tem que ser acompanhado pela nutricionista, numa fase da vida que ele esteja mais baqueado, volte à psicóloga e faça atividade física, né, com o professor de educação física da equipe cirúrgica dele, da equipe da cirurgia bariátrica dele, e faça visitas regulares ao consultório. Esse acompanhamento também. Esse acompanhamento é fundamental. É fundamental, nós vamos tratar dele daqui a pouco, mas eu gostaria de chamar, já que nós falamos aqui de que não é para viver em reclusão, vamos falar com a Gisele Quimente, que é a psicóloga e acompanha pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica há pelo menos 13 anos, já participou conosco aqui de um outro programa sobre esse mesmo assunto, para ela lembrar como é essa questão psicológica. Você viu o que o Mário Vitor falou? da ingestão de bebida alcoólica, porque um dos grandes apelos dessa época de fim de ano, da época de carnaval, dessas épocas todas de comemorações, é encher a cara. Todo mundo fala isso, só fala em vão e brindar e happy hour e essas coisas. Então, confraternização de fim de ano, amigo oculto, e todo mundo esquece do inimigo oculto, né? Que vai e ataca o organismo na hora da distribuição do amigo oculto. Eu queria que você falasse um pouco disso, Gisele. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu te agradeço. E realmente, assim, concordo com o Mário que o paciente, ele já vivia uma reclusão social a partir do momento da obesidade. Ele fazendo a cirurgia, a gente vai estimular cada vez mais ele vivenciar coisas que ele deixou de vivenciar quando ele tinha restrições físicas, emocionais. Mas o problema todo é a questão do equilíbrio, né? Ele precisa participar de todos os eventos, mas ele vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa e selecionar o que ele pode e o que ele não pode se alimentar, né? E esse é o ponto principal, porque é muito difícil. Eu sempre falo para os pacientes, você nunca é convidado para ir na casa de um amigo e ele não vai oferecer uma salada de rúcula. Ele vai oferecer algo calórico e você sempre vai ter que fazer essa seleção e não deixar de participar, né? Porque não só os eventos sociais, eles vão para a rua, eles voltam à atividade profissional deles com 2 meses de operado. Então, eles vão ter que aprender a ter esse autocontrole. Porque antes viviam em reclusão porque eram obesos. E aí passam a viver numa reclusão autoimposta também, por uma questão de dificuldade de convivência, porque estão tão restrita com o consumo, né? E esse equilíbrio para eles adquirir é muito difícil, e obviamente isso demora, né? Até porque eles precisam ter um controle maior sobre uma alimentação que eles não tinham, é uma alimentação completamente diferenciada, e que eles vão precisar aprender a lidar com essa nova alimentação. Então, nessa fase, a gente realmente precisa da nutricionista para quê? Para selecionar, olha, numa ceia de Natal, num evento de final de ano, você pode isso, você pode aquilo, você troca, substitui, para que ele não deixe de vivenciar esses momentos que são muito importantes nas nossas vidas, mas sabendo que ele precisa sempre proteger o processo do emagrecimento e o processo da cirurgia dele. Agora, Gisele, isso tudo requer um autocontrole bastante rígido da pessoa, né? Ela precisa não pode entrar no clima da festa, ela não pode cair na armadilha do consumo fácil, da coisa que está ali em cima da mesa, chamando, pedindo, né? E nós temos também que ver que muita gente não tem esse autocontrole ou não tem o hábito, até porque veio de uma condição, né, de obesidade mesmo, que necessitou de uma cirurgia bariátrica, o que mostra que não tinha o controle. Então, como é que essa pessoa... Existem casos de pessoas que consomem demais e aí vão ao banheiro e põem para fora, vomitam o que comeram ou que beberam para poder... Porque o estômago não aguenta, porque o bypass não tem digestão para isso. Como é que é? Tem o paciente... Eu acho que assim, esse autocontrole é muito complicado. E eu posso te falar que é um percentual pequeno que consegue ter esse autocontrole com satisfação, sem sofrimento, tá? Mas agora, tem vários pacientes que não conseguem controlar, não conseguem ter esse limite, não respeitam o próprio limite orgânico. E aí sim, acontecem as coisas delicadas, passam muito mal e desenvolvem hábitos errados em relação ao hábito alimentar. Eu queria botar agora aqui, chamar a participação da Laureana, porque no final das contas a Laureana Teres, que é a nossa colega jornalista e radialista aqui, ela está aqui na condição de submetida à cirurgia já há 2 anos e 8 meses e com uma cara ótima, o que mostra que ela tem exercitado um autocontrole muito grande. Bom dia, Laureana, como é que você se preparou para esse período de fim de ano, começo de ano? Na verdade, esse período de festa, ele é diferenciado para o tempo de operado. A pessoa recém-operada, ela tem até um controle, é um controle mais assim, ele é um limite imposto até pelo organismo, porque ele está com medo de passar mal, ele está ainda receoso, ele não sabe o que ele pode, então ele acaba se segurando. quanto mais tempo de operada a pessoa tem, mais relaxada e mais abusada ela vai ficando, porque ela sabe que ela já sabe que o que não faz mal, ela sabe o que, que ela aguenta, se aquilo ali não cabe naquele momento, ela vai esperar mais um pouquinho para comer mais na frente. Então, assim, tem essa questão também do tempo de operado. A pessoa vai ficando mais abusada. Os recém-operados, a maioria, porque tem sempre aquela exceção, aquele que não se controla mesmo, mas já é uma questão mais psicológica mesmo, ele se contém mais, ele evita. E assim, e é um período muito ruim. Período de festa, para quem saiu de uma operação, é sofrimento puro. Os outros ainda já estão relaxados, já. Já é, já vai levando a vida mais normal, né? Rouba uma Coca-Colinha, uma rabanada a mais. Agora, Lauriana, o que motiva a pessoa a fazer a cirurgia bariátrica? Fora do quadro médico, do quadro clínico dessa pessoa, são razões sociais, razões estéticas, razões de sociabilidade, realmente, até de convivência em sociedade, que fica difícil. Você lembrou em outros programas dessa questão, eu gostaria que você falasse mais tarde um pouquinho sobre isso, mas as pessoas se submetem a esse sacrifício terrível da cirurgia, porque é um sacrifício, para em nome dessa estética, em nome da beleza. Você acha, então, que para ajudar no autocontrole, as pessoas deveriam andar com uma foto de corpo inteiro do tempo que elas ainda eram gordas, para elas, de vez em quando sentirem a tentação, olharem aquela foto? Eu confesso que eu tenho a minha. Ah, é? Você anda com essa? Na verdade, a tecnologia facilita, então eu tenho a minha no meu celular. Você acha, Mário, também? Ah, eu acho uma boa ideia, porque, na verdade, eu tenho uns pacientes que colocam a foto de gordo na porta da geladeira, sabe? Também. Aí quando vai, chegou, diz, poxa vida, eu era assim, ou então guardam roupas do tempo de gordinho, uh-huh. E quando vão, ficam muito ansiosos, assim, não sei o quê, pegam aquela roupa e vestem aquela roupa e veem o quanto perderam de peso e o quanto custou isso, né? Não é o caso da Laureana aqui, que ela já fez que não com o dedo aqui. Na verdade, as roupinhas a gente vai usando para tirar aquela foto assim de um ano, dois anos, isso eu faço. Na verdade, a foto que eu carrego não é nem muito para me controlar. Eu uso mais assim, muita gente, quem não me conheceu durante a obesidade, a pessoa não acredita. Às vezes a pessoa me vê comendo muito pouco, ou me vê fazer algum comentário, aí ela já olha meio de lado. Então eu explico, né? Eu fiz uma redução. Quando a pessoa vê, ela fala, é impossível, você não tem a aparência de quem fez a cirurgia. Aí eu tenho a foto para provar. Mas exatamente porque você não tem, é que o caso foi bem sucedido, né? Porque senão não resolveria, né? Mas minha foto está lá. Gisele? Eu acho assim, a questão, quando a gente fala do autocontrole, o que faz o paciente manter um pouco, até mesmo nessa fase de final de ano, essas coisas, é o estímulo que ele tem, que ele conseguiu. Ele conseguiu o desafio maior, que é colocar uma roupa legal, é se sentir bem fisicamente, né? E aí eu até coloco para você, obviamente, no fundo, o estímulo maior para quem procura uma cirurgia bariátrica, com certeza são essas restrições, mais até sociais, físicas. Mas, obviamente, em primeiro lugar, ele tem que ter a indicação clínica para a cirurgia, entendeu? Porque senão fica aquela história do oba-oba, as pessoas, como você falou, às vezes engordando ou às vezes fazendo loucuras para se submeter a essa cirurgia, que a ideia passa como se fosse uma mágica e não é, né? Então tem que ter uma declaração assim bastante importante, porque o paciente precisa ser informado, ser orientado. Consciência plena do que dessas modificações, né? Porque essas modificações, esses desafios maiores de ter esse autocontrole sobre a alimentação, não é por um ano, dois anos, e sim pela vida toda. Pelo resto da vida. Então, aliás, eu vou devolver agora. Luiz Augusto, desculpa, fala aí. Concordar mais com a Gisele do que concordo. A indicação da cirurgia bariátrica é uma indicação médica, não é estética, não é uma cirurgia plástica. É uma coisa clínica, né? Não, é uma indicação médica. Pois é, patologia. O doente, que a gente chama de gordinho e tal, até para parecer meio que politicamente correto, na verdade ele é um doente. A pessoa obesa, mórbida, ela está doente. Pois é, Mário, eu queria até entrar nessa observação aí sua para dizer que você ainda há pouco falou, se referiu assim ao gordinho e tal, mas para se submeter a uma cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter pelo menos um índice de massa corporal igual ou superior a 45, é isso? Não, 40. 40? E 35 se você já tiver alguma doença relacionada à obesidade, como 35. Diabetes, hipertensão, artrose dos joelhos, tumor cerebral, síndrome do ovário policístico. As doenças associadas à obesidade, sim, são de número muito grande, entendeu? O colesterol alto, triglicerídeo alto, com difícil controle com medicação. Então, a gente chama de gordinho porque para ser simpático, mas na verdade o obeso é uma pessoa doente. Para ser falsamente simpático, né? Você está sendo perigosamente simpático. Perigosamente beirando a hipocrisia, né, Maurício? Não, estou brincando com você. Mas é o seguinte, você falou dessa questão das implicações que a pessoa gorda tem, obesas tem, nas articulações, principalmente joelho e outras, outros problemas que são sintomas óbvios da obesidade, do excesso de peso que sobrecarrega o coração, sobrecarrega não só o que a gente vê, né, mas o que a gente não vê também. Isso tudo é óbvio que é a motivação médica para a cirurgia. Mas quando eu falei no início do programa e você veio contra mim logo de cara. Não, pô, que foi, foi sim. Que foi. Que foi das pessoas que engordam para fazer a cirurgia. Eu sei de casos, eu não sou médico, não sou psicólogo, nem fiz cirurgia, mas eu sei de casos de pessoas que engordaram para se submeter à cirurgia bariátrica, por isso que eu levantei isso no início do programa. Você conhece casos assim? Conheço e contraindiquei a operação nesses casos mais de uma vez. A pessoa, por exemplo, não tem nenhuma comorbidade e tem 36 de índice de massa. Então, olha, se não tem nenhuma comorbidade, a sua indicação é tratamento clínico da obesidade. Você tem que procurar um endocrinologista e uma nutricionista. Tem que procurar um nutricionista. Sim, o Mário Vitor, num programa anterior aqui, um outro cirurgião que participou com a gente lembrou um caso de um paciente dele. E até eu acho que as duas estavam presentes, a Laureana e a Gisele. E o paciente não só recuperou o peso, como ficou com peso superior ao que tinha antes de se submeter à cirurgia bariátrica. Isso é outra coisa, pois, né? Pois é, como é que é isso? Há condição de fazer de sim, novo? Sim. Esse doente que engorda para operar, que é o que eu estava falando, esse doente ele precisa de tratamento psicológico, né? Aí a Gisele pode falar isso melhor que eu. Além de se tratar medicamente e com a nutricionista, ele tem que voltar, ele tem que ir ao psicólogo, porque uma pessoa que se faz mal, a pessoa que engorda intencionalmente para ser operada, se faz mal, é uma autoagressão, entendeu? Para ser operado, tem que ser lembrado também que a operação não é isenta de risco. Não é isenta, não é um passeio à Disneylândia, entendeu? A operação é um procedimento de grande porte que não é isento de, ao contrário, ele tem um risco, embora baixo, embora de 0,5%, mas para quem complica é 100%, né? Se você já não, a cirurgia bariátrica tem em média 0,5% de possibilidade de complicação e 0,2% de possibilidade de óbito. Mas para a família daquele paciente que faleceu é 100%, né, Luiz Augusto? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quanto ao reganho de peso, a recidiva da obesidade, ela pode ser por várias causas, mas a principal delas é o paciente que é desregrado. A Laureana acabou de falar aí, né, que ela come pouco, ela até chama atenção, tal coisa, de pessoas de convívio social rarefeito, que ela não conhece direito. Pô, mas você come tão pouco, eu fui submetido a uma operação, uma cirurgia bariátrica, e por isso eu como pouco. Aí a pessoa diz, você não quer dizer, a pessoa que não é disciplinada, que não aderiu ao tratamento, ela pode sim engordar. sabe? É o famoso caso dos mamadores de leite moça, né? Que fazem dois furinhos na lata de leite moça, sentam lá na frente da televisão e ficam, tomam uma lata inteira de leite moça. É, aí não há jeito, né? Aí não há, não, ah, mas aí, a José falou da mágica, a operação não é, o cirurgião, ele não tem uma varinha de condão que bate no ombro do doente, aquilo é um bisturi, né? Ele não faz nenhuma mágica. É isso verdade. É muito Gisele, importante. Eu queria que você se estendesse um pouco sobre essas considerações aí do Mário Vitor, que eu acho muito importante. É, com certeza. Porque, realmente, assim, a nossa posição como psicóloga, tratando do paciente que quer se submeter, tem indicação para cirurgia bariátrica, ela é muito delicada, né? Porque, normalmente, o paciente vem procurar o cirurgião, ele quer resolver uma questão, que é o aumento do peso dele. Ele quer emagrecer. No fundo, é isso. Uhum. Sabe embora a recomendação, a prescrição da cirurgia seja uma prescrição médica, clínica e de patologias que tem a ver, como explicou o Mário Vitor. Com certeza, com certeza. Mas o problema é que o estímulo, vamos colocar assim, não é indicação, né? Mas o estímulo maior interno, emocional do paciente é o estímulo de ficar bem para a sociedade. E aí é muito delicado, por quê? Porque ele não quer cuidar dos aspectos emocionais que puderam ter ajudado a levar à obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, mas que o fator emocional está sempre constante. O paciente come muito quando ele está alegre, quando ele está triste, quando ele está preocupado, ele tem insônia e ele vai para a geladeira, ataca a geladeira de madrugada. Então, a emoção está muito ligada em relação ao alimento. Isso é compulsão também, né? É, alguns têm compulsão, outros têm, a gente chama da associação, o alimento é um conforto, é uma recompensa. Então, tudo tem que ser tratado. São mecanismos de compensação psicológico. Isso, né? Isso. Então, isso seria o ideal ser tratado para ter um pós-operatório e ter um sucesso na cirurgia sem sofrimento. O paciente saber lidar melhor com esse alimento. O único problema é que eles ficam tão estimulados com o emagrecimento e que eles abandonam o tratamento psicológico no pós-operatório, né? E quando eles retornam já com questões bastante delicadas. Eles só voltam quando voltam os sintomas e aqueles quando velhos fantasmas. Quando voltam com problema. Né? Assim, eu já peguei muito paciente com tentativa de suicídio, com depressão gravíssima. Sim. E que a família não sabe mais o que fazer, aí joga para a psicóloga para ela resolver também em questões de um minuto. Igual ele vai resolver com o cirurgião, a família quer resolver com o psicólogo quando os negócios vira, né? Eu queria que a Lauriana entrasse aí. Lauriana, você quer experiência. Experiência, né? Na verdade, não só a experiência de quem fez a cirurgia, não foi ela, não está convidada aqui para mostrar o resultado, a foto do antes e o depois, mas porque ela faz um acompanhamento pós-operatório desde 2 anos e 8 meses atrás. Ela já fez um pré-operatório e depois o pós-operatório que vai até hoje e que continuará pelo resto da vida. Eu queria que você falasse dessas questões que a Gisele vem abordando aí, que são importantíssimas. Eu estava aqui pensando que no início da sua fala, você mencionou a questão do inimigo oculto no período de festas, que é aquela comida que te chama, é aquele amigo que te convida, mas na verdade a pessoa tem que atentar que o inimigo oculto somos nós. A única pessoa que pode ser minha inimiga, no caso da minha operação, sou eu. Porque a autossabotagem é que é a problemática. Então, assim, não é a comida que me chama. Eu é que vou ser meu inimigo se eu aceitar aquela comida me chamar. Então, assim, eu tenho que ter o meu equilíbrio, eu tenho que ter discernimento para ver o que, que eu posso, o que, que eu não posso, até onde eu vou. E é isso que o operado, ele tem que atentar. O amigo que te convida para a festa e não faz aquela saladinha especial para você, não é o seu inimigo. É você que vai chegar lá e vai aceitar a pizza que ele tem na mesa. Então, assim, é uma questão de autoconsciência mesmo. Aí você volta para o autocontrole, né? Porque isso. Essa que é a verdade. É, porque você, assim, você já sofreu na obesidade, você sofre no seu pré-operatório, porque é uma série de questões, porque você não sabe como que vai se dar aquela cirurgia, o que, que vai passar, se vai dar certo, se não vai dar. Você sofre no pós-operatório e, de repente, você se sabota por uma lata de leite condensado, algum problema essa pessoa tem. E não é só uma questão de comida, é uma coisa muito mais grave que tem que ser vista. Então, o inimigo somos nós. E é isso que a pessoa tem que atentar. É, e uma coisa que eu queria saber de você, você já falou disso também, não só no programa, mas fora do programa. A gente conversa muito quando sai do ar, né? Porque é interessante o assunto. O assunto não cabe uma hora, aliás. Por isso que a gente volta. É. A cirurgia bariátrica já está no terceiro ou quarto programa por causa disso. Mas a gente conversando sobre os problemas existenciais, os problemas emocionais, os problemas profissionais, os problemas de sociabilidade, a pessoa que não consegue passar na roleta do ônibus, a pessoa que não pode usar um sanitário de um shopping, porque ela não cabe mais naqueles lugares, que ela entra no ônibus pela outra porta. A pessoa que você lembrou uma vez, que eu fiquei impressionado com isso, que fazer a tomografia no Jockey Club Brasileiro, porque não tem cabe. Tomógrafo onde ela entra. Não tem equipamento. Olha só, fala, Mário. Pôr minha colher aí. Metendo bisturi aí. Essa questão do tomógrafo deu problema, inclusive de processo contra o doutor, que sugeriu que pelo menos um doutor que eu conheço sugeriu que a pessoa fosse no Jockey Club, no hospital da veterinária do Jockey Club, para fazer a tomografia. A pessoa se ofendeu e tudo. Isso foi vencido, isso já não acontece mais. Porque o doutor Cid Pitombo tem no Carlos Chagas um serviço do Estado, né? Do Estado do Rio de Janeiro, com um tomógrafo que já aceita pacientes mais pesados, mais largos. Isso para você ver, né? Pois é. O quanto agride não só a pessoa obesa, mas agride ao outro, a não. Quem vê uma pessoa obesa não. E acha que aquela pessoa é maluca, é louca, como é que pode se deixar ficar assim? Não é preguiçosa. Hein? É preguiçosa. Preguiçosa, não é por aí. A gente deve chamar a atenção disso. Isso é uma doença multifatorial. Entre outras causas, está a genética, né? A espécie humana, ela não sabia há 200 mil anos atrás que isso, na história do planeta Terra, é uma gota, é uma merreca, para usar uma gíria. 200 mil anos não é nada na história da evolução. Ele não sabia quando é que ele ia comer. Ele comia hoje. Eu não sabia quando ele voltaria a comer. É, ele tinha que sair para caçar, para trazer comida para ele e para a mulher, para os filhos. Então, o nosso organismo, o meu, o seu, da José da Lorena, foi treinado, marcado pela genética, para acumular energia, para poder usar essa energia no tempo de escassez. E como é que a gente acumula energia? Em forma de gordura, né? Então tem o fator, além de tudo, tem o fator social, o emocional, tem o fator genético. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Que quando vê um paciente, uma das coisas que me agride mais como médico e como cidadão, é uma pessoa obesa, e essa queixa, a Lauriana pode falar até melhor do que eu sobre isso, essa queixa é muito comum no consultório, muito comum. O paciente entrar numa loja e a vendedora, sobretudo as mulheres, né? E a vendedora da loja de roupa diz assim: nós não temos o seu tamanho aqui. Não sabe nem se eu estou querendo um presente. Aí a pessoa responde: mas eu vou comprar um presente para minha prima ou para minha amiga. Aquilo é um tapa na cara da pessoa. É verdade. Isso é uma rejeição social e é padrão. A verdade é essa. Nós vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade estética. Nós temos tantas drogarias quanto academias de ginásticas no Rio de Janeiro, na orla da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Lauriana, fala aí um pouco. No meu caso, indo pela minha experiência, a questão da estética, a questão do convívio social, ela vem meio que como uma consequência. No meu caso, e o que eu vejo assim nas reuniões, o que eu ouço das outras pessoas, a maioria, ela de fato, o gatilho é uma questão de saúde. Ela está com a qualidade de vida dela lá no chão, ela já não tem mais condições de trabalhar, ela não tem condições de conviver com um filho pequeno, não tem condições de ter uma vida de casada decente. Então, assim, isso é um gatilho. A estética, claro que ela vai vir lá na frente. No meu caso, ela vem como consequência. Você começa a se sentir melhor, você começa a ter uma vida mais prazerosa, rever os amigos, fazer novos amigos. Mas, de fato, o que as pessoas não percebem é que essa as questões sociais é o que agride mais. Ela realmente agride. Eu já havia comentado aqui essa questão do jockey, essa questão de loja. Eu falava, obeso, principalmente mulher, ela vai entrar em shopping para quê? Você vai dar uma volta e compra uma bolsa. E dependendo da alça, porque dependendo da alça da bolsa, ela não vai poder levar aquela bolsa. Então, assim, você tem que procurar um lugar certo para você comprar roupa, e isso requer toda uma energia que você gasta. Da mesma forma, as questões médicas. Eu cansava de entrar em consultório médico, eu estava com um problema no dedo, e o cara perguntava quando que eu ia fazer um regime. Então, assim, ele não fazia um exame, ele não verificava se eu quebrei, se eu... O que aconteceu? Ah, você tem que fazer um regime. Então, assim, você já é repelido em qualquer situação. Não é só a catraca do ônibus, é o seu local de trabalho, que a pessoa, você entra para trabalhar e a pessoa já troca a sua cadeira, que é para não ter um acidente. Então, assim, é um constrangimento. Você chega numa festa, você chega num restaurante, a primeira coisa que você faz é passar o olho no entorno para ver aonde você pode sentar, se você vai poder sentar. Porque vai quebrar e vai vir a questão da vergonha. E aí, o que a pessoa faz? Ela se isola. E isolada, ela come. E aquilo vai dando um ciclo eterno. É um ciclo vicioso. E mais, a pessoa, ela vai num... Esse restaurante, a pessoa trabalha, tem uma vida ativa normal. Aí ela tem, vamos dizer, a condução, que é o primeiro obstáculo. Ela acorda, o primeiro obstáculo é se vestir, né, Lorena? Se vestir é o problema. Você calçar uma meia, você ter que dar um lacinho no sapato da moda, ali já começa a sua tortura, é em casa. Já começa ali. Aí você sai pra rua, já há dificuldade de acessibilidade, descer escada, essas coisas, e pegar subir e ir pro ponto no ônibus. Subir no ônibus. Aí quando chega no trabalho, você tem o elevador. Que não funciona. Aí você volta pra casa, né? Não, aí melhor ligar de casa antes, até o elevador tá funcionando, senão nem vai. Mas aí você chega em cima e você tem que ter um lugar de trabalho que seja, não seja no caminho, na passagem. Você vai almoçar, é a mesma coisa. Você não pode sentar num restaurante self-service em qualquer lugar. Tem que ter um lugar mais recolhido, mais retraído ali, escondido. Tudo isso, né, Lorena? Não, e tudo isso vai gerando uma carga que a mente da pessoa não para. Ela vai se isolando por conta disso. Você tem uma série de dificuldades, você tem uma série de rejeições. Na própria casa, na reunião de família, quem é o alvo da piada? É o gordo. Todo mundo levanta para preparar o prato ou para pegar o seu pedaço de bolo, ninguém comenta. Quando o obeso levanta, para todo mundo. Ih, lá vai ele. Vamos ver a quantidade. Todo mundo já pegou, olha aí. Ele não pode ser o primeiro, porque se ele é o primeiro da fila, o pessoal já foi. Então, assim, é desde a família, isso começa de casa. Essa rejeição, o preconceito, a discriminação, começa de casa, com a própria família. Agora eu vou aproveitar aqui para inserir um dado novo. Pena que a gente não tem nem BG aqui, botar um fundo musical de filme de mistério. Isso pode levar, Gisele, a um comportamento também mórbido e um comportamento até criminoso, né? A pessoa que tem esse quadro, que vive essa rotina que nós estamos falando aqui. Eu acho assim... Não que você vá tratar disso aí, você não é detetive, mas você... Não, eu concordo. Na minha experiência, eu nunca peguei nenhum quadro, vamos colocar assim, psicótico, tá? Mas sim, porque eles ficam muito ameaçados, né? Tudo eles acham que é por causa da obesidade, que todo mundo está olhando para eles porque eles são diferentes. Então, essa coisa de perseguição, isso tem muito, né? E a questão... É que a gente sempre fala do pós-operatório, né? O doutor Mário falou em questões de reganho, você comentou sobre o reganho de peso e tudo. São muitas informações que o paciente precisa lidar em relação ao pós-operatório, porque é tudo isso. A questão social, a questão física, é um reaprendizado total. Ele volta a viver completamente em todas as áreas da vida dele. Além disso, ele vai ter que controlar, vai ter que aprender a lidar com uma restrição alimentar a qual ele não tinha. Então, eu acho assim, é tudo muito novo, é tudo muito eufórico, mas com o passar do tempo, tudo isso vira uma rotina. vira normal. E aí vem o relaxamento também. E aí vem o relaxamento e aí vem o reganho de peso. É. A gente vê muito em questões assim, na internet, falando assim, ah, a cirurgia não deu certo para mim. Isso está errado, né? É realmente uma desculpa a qual o paciente fala. Ela que não seguiu a pessoa. Ela que não seguiu. Não conseguiu não se adaptar. Ela que não conseguiu Ela não conseguiu se adaptar. Por uma razão qualquer, ela não aderiu ao tratamento. É. Porque as pessoas elas tendem a achar que isso é uma panaceia, que vai entrar lá e vai sair magrinho do outro lado, como aqueles espelhos que distorcem a imagem, né? E eu acho que é isso que a gente tem que... Porque, eu não sei se o doutor Mário concorda comigo, mas assim, o nosso maior problema atualmente, quem trabalha em cirurgia bariátrica, é o reganho de peso no pós-operatório. Eu queria aproveitar essa questão que você está levantando, já que você falou que nunca lidou com caso nenhum psicótico, e psicose também já é um caso extremo, né? Mas eu perguntaria ao Mário, isso já não... casos neuróticos, você já lidou com algum? Ah, diversos. Diversos, né? Isso aí, não, aí é comum. Né? Pois é, isso é que eu queria saber. Você acha que o paciente de cirurgia bariátrica, o candidato à cirurgia bariátrica, ele também tem um componente neurótico que leva ao consultório do médico? Olha, aqui pode responder melhor isso é a Gisele, né? Gisele, por favor, doutor Mário Vitor, não, já sou velho o suficiente, pode me chamar de Mário Vitor. Mas você disse que já viu vários aí. Não, você... eu vejo vários e aí o que é que eu faço? Eu encaminho para psicólogo da minha equipe. Sei. Né? E algumas vezes o paciente que está muito vinculado ao fato dele ser obeso, né? E não ao tratamento da obesidade. Né? Quer dizer, cirúrgico, que eu quero dizer. Sei. O tratamento cirúrgico da obesidade é uma das etapas do tratamento da obesidade em si. Né? O gordinho, o paciente obeso, vamos falar em português claro, né? O paciente obeso, ele não pode deixar que isso domine a vida dele, o que é difícil. E aí vem as neuroses, como por exemplo a Lorena citou várias fases. Eu não posso sentar em qualquer lugar, por que não? Né? Por que não? Né? O paciente que fica com medo de subir no elevador, né? Quando só sobe no elevador sozinho, não é também para ser assim. Isso já é uma neurose, e a pessoa tem que vencer essa etapa junto com a psicóloga, para poder ser submetido à operação, porque, como você disse, a operação não é uma panaceia. O meu bisturi não é varinha de condão, como eu falei anteriormente. Né? Então, agora, eu queria falar uma coisa assim, meio até... O meu primeiro paciente, lá se vão 15 anos, sei lá quantos anos, ele emagreceu e se suicidou. Ah, é? É. Eu tenho um caso, se suicidou. Quer dizer, o que eu queria dizer... é que apesar de estar, de ser acompanhado, um belo dia o César sumiu, eu liguei para a mulher dele, ele falou, o senhor não soube? Ele se matou. Meu Deus, isso muito depois da cirurgia, não? Depois da cirurgia, magrinho, 2 anos depois da cirurgia, magrinho. Por quê? Porque ele não conseguia mais a recompensa que a comida, não é a alimentação, é a comida, dava a ele. Mas aí, Mário, isso aí também tem o caso da compulsão, é o caso do alcoólico também, não é? Exato, quer dizer, o sujeito que tem uma doença qualquer que é obrigado a parar de beber, e ele não para porque ele quer morrer. Pois, exatamente. Então, tem a psicóloga, tem que ficar muito atenta, e elas são muito atentas, muito competentes, as que lidam com isso, para esse importante fato que é a recompensa, porque é muito comum a gente ouvir isso. A minha mãe, quando eu me comportava bem, me dava uma barra de chocolate ou um doce, ou um bolo, ou uma torta. Eu fazia uma torta de noite para mim, porque eu quando eu ela sai bem na prova, vai bem na prova. Não é por aí. Se você vincula eu sou um bom menino, sou uma boa menina. A recompensa do doce, da comida, seja ela qual for, você vai levar isso para o resto da vida. Agora, então, isso também, Mário, só para acrescentar essa informação também, na questão específica do chocolate, por exemplo, existem estudos que ligam, vinculam essa questão que são questões que são de mecanismo de compensação que ultrapassam essas questões sociais e vão ao organismo humano mesmo. Quer dizer, o chocolate, ele tem um princípio de dentro dele que libera endorfina ou libera... Ele é rico em triptofano, que é um aminoácido que faz a base da dopamina, que vai liberar endorfina. Isso. A sensação de recompensa ao comer uma barra de chocolate. Mas não é uma questão só da recompensa. Não é que mamãe vai me dar um chocolate porque eu tirei 10 na prova de matemática. É porque o chocolate, ele tem realmente, e ele pode ser viciante nisso aí, né? Tem gente viciada em chocolate. Fala aí, Gisele. Tem os chocólatras, né? É o chocólatra, é isso aí. Mas aí tem a questão, que aí é a nossa visão, né? Tem a questão da associação emocional. Não só porque o chocolate desenvolve a endorfina, né? Mas porque foi minha mãe que me deu no momento de colo, de carinho. Sim. Então tem a associação de que o chocolate é muito gostoso porque vem um colo materno. Ainda há pouco a gente falou aqui da questão genética no quadro do obeso para a cirurgia bariátrica. A genética não significa hereditariedade. É só um componente genético. Está no gene do cara. Agora... essa questão do carinho, essa questão da educação, isso aí que a gente está falando agora, que o Mário inseriu nessa questão da recompensa social, né, dentro da família, isso pode desenvolver um quadro de obesidade e mais, desenvolver um quadro psicológico da pessoa se voltar até contra os pais, por causa disso especificamente. Eu sei que a gente vai crescendo, vai ficando com outros pais por todas as razões do mundo. Mas essa daí seria... Essa seria uma das razões determinantes? Poderia ser um dos fatores, que a gente fala dos fatores ambientais, né? Então você vê muito que a geração antiga, vamos colocar assim, ainda tinha aquela questão do bebê gordo, bebê João, saudável, né? Então, assim, não pode deixar a comida no prato. Tem que engrossar a mamadeira com farinhas. Então, maisena para ele. Então, tem sim um ambiente. E a gente vê mesmo a cultura, principalmente europeia, que a gente tem muita influência, né? O espanhol, o português, ele é muito farto, né? Então, a pessoa é criada naquele movimento de que uma mesa não pode ter uma ou duas qualidades de alimento. Ele tem que ter vários. E isso, obviamente, ele vai crescendo. Agora, deixa eu fazer voltando só um pouquinho. Neuróticos todos nós somos. Peraí. Entendeu? Peraí, vamos devagar, que isso é outro programa. Porque só para deixar bem claro que neuróticos todos nós somos. Todos nós somos. O que muda é o grau da neurose. E a influência que isso possa trazer na tua vida. Agora, existe sim algo que é muito trabalhado e que está exemplificando o caso do suicídio do paciente do Mário. É o ganho secundário da doença que a gente tem. Todos nós, alguns funcionam dessa maneira. Então, muitas vezes, o paciente portador de obesidade, ele usa a obesidade para não lidar com as dificuldades dele. É verdade. Então, quando ele tira a obesidade da vida dele, ele não sabe lidar com essas dificuldades. Ele então, tem que enfrentar a vida. Ele tem que enfrentar a vida como se fosse de cara limpa. Entendeu? Então, o funcionamento, como você falou, do alcoólatra, do qualquer tipo de vício, é idêntico. E a obesidade, a compulsão alimentar está entrando porque nisso. Porque essa questão da dependência química, ela é também uma dependência psicológica. E ela é uma fuga. Toda droga é uma fuga, né? Com certeza. Da realidade. Lauriana, você ia falar alguma coisa aí, quando a Gisele estava dizendo? Essa questão, porque às vezes a pessoa tem sérias dificuldades e ela usa a obesidade como um escudo. Ela se faz de vítima. Ela não pode ser confrontada porque ele já tem um problema de saúde, ele tem um problema X, então alguns usam a obesidade como se fosse um escudo. Você perde o peso, você está pronto para você voltar para o seu mercado de trabalho, você está pronto para a sua família, para o convívio social. E aqueles problemas? O problema não era culpa da obesidade, você tinha outros problemas e agora você tem que encarar porque aquela desculpa não está. Os esqueletos que estavam guardados dentro do armário, todos eles continuam lá. Tem que ser encarado. E E ele não sabe, porque ele não pode mais ser a vítima. Ele não tem mais aquele escudo da gordura que está ali segurando a situação. E olha, isso é um problema. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria voltar... daqui a pouquinho, né? Você gostou, né? Garanto que você não faz uma anamnese dessa extensão toda, nesse nível de profundidade. Mas eu queria sair um pouco dessa questão. Nós estamos falando muito das questões problemáticas e tal. Eu queria levantar um caso aqui. Um amigo meu que fez uma cirurgia bariátrica há coisa de uns 6 a 8 meses, e ele perdeu muito peso, e ele virou outra pessoa. Ele está com outro aspecto, ele está mais jovem, ele perdeu, pelo menos ele perdeu assim uns 15 anos de idade na aparência. E ele virou um desfile de moda. Ele cada dia vem com uma roupa diferente, até o tênis é novo. Aí, quer dizer, o tênis, eu olhei para ele e perguntei para ele, vem cá, o teu pé emagreceu também? Porque você está trocando de tênis emagrece. Todo dia. Não, mas emagrece. Aí ele disse isso, ele disse, pois é, emagrece mesmo. Eu perdi um número. O número. O tamanho do tênis. E aí, olha, gente, a gente está caminhando para o final, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final. Vou deixar logo o Mário fazer, porque ele já estava com a palavra. Mário, você tem um minuto para fazer as suas recomendações finais a quem fez a cirurgia bariátrica, nesse período de festas e também além dele, né? Como é que a pessoa vai levar a vida ao longo dos dias, do resto da vida do ano? Bom, antes de mais nada, queria agradecer de novo o seu convite. A gente está, em nome pessoal e da sociedade, do capítulo do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e estamos sempre à sua disposição. As recomendações que eu faria são moderação, né? Moderação, a gente quer, a gente opera o paciente para que ele seja feliz. E, quer dizer, você não pode ser um magro infeliz, né? Porque a vida tem que ser vivida, e tem que ser vivida de maneira bem vivida, alegre, com convite social, com você não pode se privar das coisas, mas ele tem que ser tudo com a moderação, e não esqueçam de aderir ao tratamento e visitar o seu médico, visitar a sua nutricionista, visitar a sua psicóloga, porque nós estamos nessa vida para ajudar os outros, né? E Feliz Natal a todos, boas entradas, e que se comemore com moderação. Legal, Mário Vitor. Esse foi o Dr. Mário Vitor Nogueira, cirurgião geral e bariátrico, presidente do capítulo regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e participou com a gente desse programa. Muito obrigado, Dr. Mário Vitor, e vamos usá-lo e abusá-lo quando necessário, tá bom? Grande abraço, hein? Abraço. E agora vai falar a Gisele Quimente, que é a psicóloga, 13 anos de cirurgias bariátricas diversas. Ela mesma nenhuma, mas todo não mundo é. Passou na frente dela. Com todo certeza. Mundo, todo mundo já operado. Não, eu acho que a recomendação maior é que quem deseja, quem tem indicação da cirurgia bariátrica, se oriente, se informe bastante, porque é uma decisão bastante difícil. A gente, às vezes, até ouve dos familiares, falar assim, não, e ela quer fazer a cirurgia porque a opção mais fácil. Não é. É a opção mais difícil, porque é uma coisa definitiva. Então, tem que ter esse controle, tem que ter essa orientação, essa preparação completa, não só para a cirurgia, só no pré, mas sim no pós-operatório, que é quando o paciente vai vivenciar todas essas modificações de vida que a gente viu, tá? Legal. Obrigada, Luiz. Nada. Essa é a psicóloga Gisele Quimente Bernabé, e também já participou conosco de outros programas. E agora, para encerrar, não poderia deixar de chamar a Laureana Teles, que inspirou o primeiro tema livre sobre cirurgia bariátrica e, desde então, não saiu da nossa agenda, está na nossa pauta permanente de consultas e de agendamentos. Laureana. Bom, agradeço mais uma vez participar. Eu acho que, assim, é importante a gente levar esse tema para frente, ele tem que ser recorrente, ele tem que ser debatido, porque são muitas as dificuldades, tanto no pré quanto no pós-operatório. E o debate tem que estar sendo feito em todas as esferas. E em relação aos meus companheiros operados nesse período de festa, é uma questão mesmo de equilíbrio. Tem como se curtir, tem como você participar da festa, tá, comer um pouquinho de cada coisa, tem como se experimentar cada um dentro do seu limite, mas é uma questão de equilíbrio mesmo. E carregue a foto de antes. Carrega. Bota no bolso, no celular. Faz uma ampliação, né? 13x18 para andar com ela, assim, para ver, lembrar bem como é que é. Eu sempre uso a mesma. O importante é você pegar aquela pior. Tem que pegar assim, pega, escolhe a foto pior e essa que vai dar o up na hora da PC. É, não, foi o que eu fiz. Funciona. Tá certo, gente. Olha, muito obrigado a vocês duas aqui pela participação. Mais uma vez, obrigado ao Mário Vitor Nogueira, o cirurgião, o tema livre sobre cirurgia bariátrica. Fica por aqui. É um bom período para vocês aí de curtição dessa virada de ano, essa coisa toda, mas sempre com moderação. Nós voltamos amanhã às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Este programa que você acabou de ouvir foi uma reprise. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.